agora pra botar todo mundo pra dançar. E agora pra botar todo mundo pra dançar. Os brothers, DJ Rafael Mix e DJ Guto. E aí, vem pra festa. E aí, vem pra festa. Estúdio Mix Produções e Eventos, gravando e produzindo pra você. Sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter.